aqui. É o meu povo tão antigo e novo que eu conheci quando a minha vida por mim aprendida foi chorar um dia à beira-mar. Quem dera ver o amanhecer aqui, quem dera olhar de perto a madrugada, se acontecer entardecer aqui, virá depois de novo a alvorada. Quem dera ver o amanhecer aqui, quem dera olhar de perto a madrugada, se acontecer entardecer aqui. Chorar um dia à beira-mar. Quem dera ver o amanhecer aqui, quem dera olhar de perto a madrugada, se acontecer entardecer aqui, virá depois de novo a alvorada. Quem dera ver o amanhecer aqui, quem dera olhar de perto a madrugada, se acontecer ser aqui, virá depois de novo a alvorada. Quem dera ver o amanhecer aqui, quem dera olhar de perto a madrugada, se acontecer